depois do que vimos e daquilo que foi exposto objetivamente, por um lado a falta de obras prometidas há anos atrás, ao mesmo tempo as obras que derrapam de mandato para mandato, é o apelo a que se vote na CDU para a Câmara Municipal, eu sou o candidato, também para a Assembleia Municipal, em que o João Alberto Abreu é cabeça de lista, porque a presença de eleitos CDU na Câmara, na Assembleia Municipal, pode contribuir muito para que se altere este mau estado destas obras importantes, as que não estão ainda feitas e aquelas que passam de mandato para mandato em sucessivas derrapagens.